Aí ladrão é embaçado, eu também tô ligado. Pra vacilão, o bicho pega. É irmão, não tem lugar pra comédia, média. Seu cérebro de refém, passando acima da lei. Procurou, achou, pode vir que tem. Quem pensou que acabou, se enganou. Um choque levou, se ele é que tranquilizou. Sobre minha pessoa conspirou, por frente foi amigo, o maior camarada. Por trás, um covarde, um fofoqueiro e mais nada. Traidor, sua melhor qualidade. Com seu jeito fariseu, na crocodilagem. Diz que corre pelo certo, só que anda a boca pra fora. Tem várias quebradas, mó ramelota, saiu fora. Diz que é malandro, fala que apavora. Arrastou sangue bom para a morte. Tem duas caras, pique faca de dois cortes. Fala aí, trutão, X só se for da onça. Aqui na quebrada sua ideia já nem consta. Vai, pilantra, nessa caminhada. Diz que é seu truta, te arrasta, mata de quebrada. Tô preparado pro choque, atento à hora da morte. Bato de frente, não mando toque, seu Loki. Pensou em arrastar, só que a micha caiu. Protegido por Deus, cuzão não conseguiu. Vai, coiseira, nessa trajetória. A sua derrota pra muitos irá ser vitória. Não sou eu que dei motivo, muito pelo contrário. Também não sou traíra, nem Loki, nem otário. Recebi de aval, só que nem compensa. Só vou te matar se for legítima defesa. Sou contra a morte, sou contra a guerra. Se você quer treta, não é pagando disposição. Pode vir que já era, já era, já era. Tô preparado pra morte, atento a hora do choque. Bato de frente, não mando toque, seu lock. Sua mente quadrei, seu cérebro refém. Procurou, achou, caminha que tem. Rajada pique de Glock, só rima pesada e forte. No hip hop eu não estou por hip hop. Sua mente quadrei, seu cérebro refém. Procurou, achou, caminha que tem. Na minha correria, comparado com óleo e água, não combino com patifaria. Diferente de você, e querem pôr o respeito. Todo marrudão, bate a mão no peito. Diz que é cereal, killer, mate é maldoso. Fala bandidão, se julga periculoso. Covardia é uma fraqueza. Não sofro o defeito dessa natureza. Pois todo réu tem direito a uma defesa. Não sou perfeito, mas também não deixo brecha. Exijo respeito, pois eu não pago comédia. Ativo ligeiro, disposição 100%. Contra a falsidade, estou sempre atento. Você está errado e você não aceita. Para sua derrota instantânea, isso é receita. Espírito suíno, mente maldosa. Fica longe de mim, doença contagiosa. Aproximação é a evidência, e o confronto vai ser a consequência. Quem brinca com fogo pode se queimar. Você subestimou o que pode te derrotar. Só faz maldade, acha lindo e dá risada. Só fala merda, é um boca de privada. Paga de gatão, mulherada e diz que pá. Está me devendo um montão, não tem como pagar. Sai do crime, Zé Polvinho egoísta. Você não passa de um dick vigarista. Se vangloriar só porque fez uma fita. A casa caiu, pontou a dedo. Um a um da quadrilha, quadrilha, quadrilha. Um a um da quadrilha. Preparado pra morte, atenta a hora do choque. Bato de frente, não mando toque. Seu lock. Sua mente quadrei, seu cérebro refém. Procurou, achou, caminha que tem. Rajada pique de Glock, só rima pesada e forte no rio.